puxa, puxa. Uma plantação de goiabada. Um pé de sorvete de limão. No fundo do quintal, um pé de requeijão. Do outro lado, um pé de macarrão. No fundo do quintal, um pé de requeijão. Do outro lado, um pé de macarrão. Olha que legal, olha que legal. Fui num sítio da minha